proibido para te adorar. Reina com poder e grande glória, vamos te exaltar. Na língua dos anjos o louvor queremos te entregar. Batalhas solitárias nunca mais vamos ter que enfrentar. Deus onipresente, sempre à frente, por nós vai guerrear. Deus derrama sobre nós poder, muralhas vão cair. Tremendo, poderoso, eternamente nós vamos te servir. Teu Espírito hoje aqui, derrama a unção de conquista sobre nós, derrama o Espírito Santo e unge-nos com teu poder. Nos enchemos o teu Espírito pra vencer. Conquista sobre nós, Pai. Derrama a unção de conquista sobre nós. Derrama o Espírito Santo e unge-nos com teu poder. Nos enchemos o teu Espírito pra vencer. O Senhor te faz um vencedor nessa noite. O Senhor é grande nessa noite. Grande, Ele é grande. Grande é o Senhor. Ele é digno, digno. Recebe o nosso louvor nessa noite, Senhor.